melhores dias de minha vida estou vivendo agora. Sou simplesmente uma folha caída a rolar por aí. Eu que acreditei ser um homem amado, mas me enganei. De homem honrado, hoje estou jogado como eu caí. Perdi meus amigos, perdi a vergonha, hoje sou ninguém. Não tive coragem de erguer a cabeça quando ela partiu. Fiquei sem saída e achei na bebida um pouco de paz. Me enganei de novo, hoje na bebida sofro muito mais. Tô cada vez pior, vivendo desse jeito. Em vez de te esquecer, eu adquiri 1 milhão de defeitos. Se o jeito é conviver com essa dor medonha, preciso me cuidar pra recuperar ao menos a vergonha. Perdi meus amigos, perdi a vergonha, hoje sou ninguém. Não tive coragem de erguer a cabeça quando ela partiu. Fiquei sem saída e achei na bebida um pouco de paz. Me enganei de novo, hoje na bebida sofro muito mais. Tô cada vez pior, vivendo desse jeito. Em vez de te esquecer, eu adquiri 1 milhão de defeitos. Se o jeito é conviver com essa dor medonha, preciso me cuidar pra recuperar ao menos a vergonha.